Carlos Cabral. Um monólogo biográfico. Um programa de Teresa Cabral. Neste anexo ao programa, Carlos Cabral, um monólogo biográfico, serão divulgados dois exemplos de teatro radiofónico escritos por Carlos Cabral, transmitidos pela Antena 2. O primeiro intitula-se Viagem com Relato de Crime, original de Carlos Cabral, interpretado por Rosa Lobato Faria, Lourdes Norberto, São José Lapa e Fernanda Neves, com captação e registro de som de Rui de Ávila, sonorização de Fernando Guerra, realização de Teles Gomes. Sim, bom dia. Liga-me ao quarto 27, por favor. Como é que ninguém atende? Se a chave do quarto está aí no cacifo, é porque deve ter ido à rua comprar qualquer coisa. E não há nenhum recado? Marta Albuquerque. Não, não, obrigada. Eu volto a ligar. Então, já combinaste? Não, não atende do quarto. Tem a chave na portaria? Liga outra vez. Se calhar o que está no cacifo com o número do quarto dele é a chave de outro quarto qualquer. Ou ligaram para o quarto errado. Ele gosta de almôndegas? Gosta, mãe. Gosta de tudo. Ótimo. Desculpe. Eu telefonei há pouco a pedir que me chamassem o hóspede 27. Ah, não dormiu. Mas como é que... Sim, sim. Se foi o seu colega que está de serviço à noite que lhe disse, ele sabe de certeza, não é? Fez uma chamada e saiu logo a seguir. Àquela hora. Mas para onde é que ele foi? Eu sei que o senhor não pode saber, é claro. É evidente, que os senhores não têm nada a ver com a vida particular dos hóspedes. Não, não, obrigada. Eu ligo mais tarde. Obrigada. Mãe? Mãe? Dizem que o Brado não dormiu na residencial, que esteve no quarto uma meia hora, fez uma chamada e saiu logo a seguir. Ora, isto deviam ser... Sim, mas 11, 11:30, meia-noite, tendo em conta a hora que chegaste a casa. Eu começo a estar preocupada, mãe. Ah, que disparate. Anda a ajudar-me a preparar as almôndegas, anda. E depois? Preparámos as almôndegas, deu 1:30, 1:30, 2 horas, e o Brado sem aparecer na residencial. Aí já a minha filha começava a ficar seriamente preocupada e irritada, claro. Não é possível, não é possível. Tem calma. Ah. Deste o telefone cá de casa. Claro, dei. É realmente esquisito. Mas isto terá por força de ter uma explicação mais simples do que se imagina. Pode ter perdido o nosso telefone, a direção da residencial, sei lá. Olha, vamos, mas é nós almoçar. Oh, mãe, eu posso lá comer antes. Disparate, Marta. Uma pessoa não se evapora assim. Estás a fazer uma tempestade num copo d'água. E estava? A fazer uma tempestade num copo d'água? Não, infelizmente. O caso era mais sério do que às primeiras impressões eu tinha imaginado. O noivo da minha filha não apareceu nesse dia, nem no dia seguinte, nem no outro. E aí a Marta começou a telefonar para as urgências dos hospitais, para a morte. Mas, de facto, ninguém sabia do paradeiro do indivíduo do sexo masculino, 28 anos, 1,87m de altura, louro escuro, olhos azuis, com aspecto estrangeiro, que foi o que a minha filha escreveu num anúncio que veio publicado na imprensa. Apesar dos telefonemas, do anúncio, nada. O rapaz nunca mais apareceu? Não. Não por essa via. E a sua filha? Inconsolável. Ai, é natural, se gostavam assim tanto um do outro. Sim, no dizer da Marta, o entendimento entre eles era perfeito. Apenas surgiu uma vez um desacordo, uns meses antes da vinda para Portugal. Ah, sim? Como foi? O Brado costumava ir ter com a Marta de manhã cedo, depois do trabalho. E passou a aparecer só à meia da tarde. A minha filha pensou que ele estivesse interessado noutra mulher e disse-lhe. E ele? Explicou que andava a fazer horas suplementares para arranjar mais depressa dinheiro para se poderem casar. E isso fez com que a sua filha ficasse a apreciar ainda mais as qualidades do noivo. Esgotados todos os processos que julgávamos postos ao nosso dispor para encontrar o Brado e sem poder achar uma resposta que explicasse o desaparecimento dele, optei por tentar distrair a minha filha. Telefonei a uma grande amiga da Marta, a Teresa, informando-a de que a minha filha tinha chegado à Alemanha e, claro, contando resumidamente o que se passava com o noivo. É de facto muito estranho. E tu não tens uma fotografia do teu noivo que possas mostrar à polícia? À polícia? Eu não vejo motivo nenhum para meter a polícia neste caso. Se o Brado tivesse sido encontrado ferido ou morto, eles já sabiam. Já me tinham informado. Uma vez que ele tinha levado com ele o telefone cá de casa. Também não há nenhuma razão para crer que o Brado tenha sido raptado. Não. Passa-se qualquer coisa muito estranha. Mas nada que exija a intervenção da polícia. De acordo. Enfim, mas tens ou não tens uma fotografia dele, no caso, enfim, hipotético, de teres de acabar por apresentá-la à polícia? Claro que tenho. Tenho várias. Olha, esta. Esta, por exemplo. Ah, este. Este é que é o teu noivo? E está parecido nesta fotografia? Muito. Estranho. Ele tem algum irmão gêmeo? Não. Não, não tenho um irmão. Disse-me que tenho uma irmã bastante mais velha. Mas porquê é que tu perguntas isso? Portanto, vocês chegaram a Portugal, a Lisboa... Há 6 dias, exatamente no domingo passado. Mas porquê? Porquê, Teresa, diz? Bem, porque na última terça-feira, aí pelas 11 da manhã, quando eu estava no aeroporto, nas partidas internacionais, a despedir-me de um amigo, vi um homem igual a esse da fotografia, a embarcar para a Alemanha, enfim, com uma rapariga loura, com arte estrangeira. E até... Até o quê? Nada, nada. Até te pareceram muito interessados um no outro, não foi? Foi, mas não deve ser o mesmo. Há pessoas muito parecidas. Pois é. Ah, pois há. Há pessoas muito parecidas. Há pessoas muito parecidas e há pessoas muito parvas. Marta, não te percebo. Então? Diz-me só mais uma coisa. Por acaso viste a rapariga assinar algum papel? Não. Ah, sim. Espera. Sim, sim, vi. Escreveu um bilhete postal que comprou na tabacaria lá do aeroporto e depois meteu no correio. E com que mal escrevia ela? E agora que me perguntas isso? Com a mão esquerda? Sim, é isso. A rapariga era canhota. Eu já sei quem era. Era a Brigitte. Era uma loura pequenina. É a gotinha. Não, não, não é possível. Eu dou cabo dela. Eu dou cabo dela e dou cabo dele. Eu dou cabo dos dois. Ai, aquela sonsa. Tu estás a ver a jogada, não estás? Não, Marta. Não estou a perceber nada, francamente. Estou eu. Estou eu. Eu vou contar-te a história toda. Eu, quando conheci o Brado... Eu tinha acabado no namoro com essa tal Brigitte. Ou antes, ela é que eu tinha deixado. Resolver a vir para Portugal trabalhar num bar que uns amigos iam abrir no Algarve. E queria que eu viesse também. O Brado não apetecia mudar de sítio. Houve uma grande discussão e a rapariga acabou por lhe dizer que gostava muito dele, mas que tinha decidido vir para Portugal. E que vinha mesmo. E que se ele sofresse muito com a separação, que viesse cá buscá-la. Então, tu queres dizer que... Que apesar da minha companhia, o Brado sofreu muito com a separação. E que eu fui tão parva que acabei por lhe proporcionar uma viagem de graça para ele se voltar a juntar com a Brigitte. Mas isto é inacreditável. Eu pareço uma dona de uma agência de casamentos. Ainda por cima sou eu quem paga as despesas dos clientes. Portanto, o que tu queres dizer é que o Brado mal chegou a Portugal, telefonou à Brigitte, foi buscá-la ao Algarve e seguiram os dois para a Alemanha. É isso? É. É isso mesmo. Que polícia. A única consolação que me resta é que foi com certeza a Brigitte a patrocinar a viagem de regresso e com o dinheiro que a me olhou na estadia no Algarve. Mas isto não fica assim. Eu não vou ficar a rir-se à minha custa. Eu não me chamo Marta. Eu volto para Mannheim. Mas tu mal acabaste de chegar, Marta. Então e depois? Mal acabei de chegar e começo já a partir. Mãe! O que é, minha filha? A mãe ainda tem aquele revólver que era do pai? Tem. Porquê? E tem balas? Sim. Há umas munições. Mas porquê? Empresta-me. Mas porquê? Preciso dele cá para uma coisa. Tu revólver? Para uma coisa? Mas a única coisa que se pode querer fazer com o revólver... É matar uma pessoa. É exatamente isso que eu vou fazer. Oh, estás a brincar comigo, claro. Oh, Marta, não seria melhor explicares à tua mãe? Mas não há nada para explicar. Eu vou à Alemanha matar o Brado e preciso de um revólver. Ah, não, não, não. Não podes comigo. Mas matar o Brado? Então o Brado já apareceu e apareceu na Alemanha. É, apareceu na Alemanha e vai desaparecer do mapa quando eu lá chegar. Onde é que a mãe guardou o revólver? Não, não, não. Nem penses nisso, filho. Não me empresta o revólver? Não, filho. Não me empresto. Muito bem. E vais arranjar-me por outro lado. Só há uma coisa que eu não percebo. A mãe está sempre a dizer que gosta muito de mim. Tu dizes-te a minha melhor amiga. Mas é claro. Mas é claro que eu gosto muito de ti. Mas é claro que eu sou a tua melhor amiga. Pois sim. Se fossem como dizem, se realmente se preocupassem com os meus problemas, a mãe já tinha ido buscar o revólver do pai para eu levar para Mannheim. E no caso da mãe hesitar como está a acontecer, tu devias convencê-la a emprestar uma arma. Minha filha, tu não sabes o que estás a dizer. Marta, é exatamente por eu ser a tua melhor amiga que não posso concordar que apareças agora na Alemanha, em frente do Brado, à minha sala de morte. Eu não quero que te desgraças, Marta. Mas desgraçada já eu estou. Vocês querem maior desgraça que a minha. Então eu estou apaixonada por um homem que afinal gosta de outra. Que só me tem aldrabado desde que o conheço. Ainda por cima sou eu quem paga essa safada viagem para ele vir ter com a amada. E acham que me devo ficar? Que devo estar muito calada. Se calhar até devia neste momento estar a pensar na prenda que é de dar àqueles dois dias de casamento. Com certeza, Marta. Com certeza que é uma situação muito desagradável. Eu imagino como te deves sentir. Mas tu achas que é solução ir procurar o Brado de revólver em punho? Que por um homem que procede como ele, vale a pena cometer uma loucura? Não vês que quando te vir aparecer vai perceber que ainda gostas dele e até se vai ficar a rir de ti, má. É possível. É possível que fique a pensar que ainda gosto dele, o que é mentira. Agora ficar a rir é que te garanto que não fica. Eu nunca vi ninguém a rir depois de morto. Mãe! Não! Fala, mãe. Não, não e não. Se queres ir à Alemanha, vai à Alemanha. Se queres vai bater o Brado a tiro, abate. Mas com o revólver do teu pai... Ah, não. Isso nunca. Muito bem. Eu já vi que não posso contar convosco. E não faz mal. Caminha de arranjar. E lembrem-se, quando estiver perante a justiça, uma vez que não vou fugir a assumir a responsabilidade do meu ato, quando for condenada pelo meu crime, eu não vos quero ver triste, mas alegres. Lembrem-se que vou executar a tarefa que mais prazer me poderia dar neste momento. Adeus. Mas onde é que tu vais? A Mannheim. A pé. Ai, que disparate. De avião. E como é que tu sabes que há agora um avião? E como é que tu sabes se tens lugar? Eu agradeço muito a vossa preocupação. Mas não se somassem por minha causa, porque eu cá me ia de arranjar sozinha. Enfim, Marta, se estás mesmo decidida, eu levo-te ao aeroporto. Tenho o carro estacionado aqui ao pé. Muito obrigada. Mas prefiro apanhar um táxi. Ela não está boa da cabeça. E a sua filha foi embora para a Alemanha? Foi. Meteu umas coisas numa maleta, telefonou para o aeroporto a reservar lugar num avião e perdi. E a senhora não se opôs? Não lhe fez vir? Não. No estado em que ela estava, não valeria a pena. Além de que eu conheço muito bem a Marta. Quando se lhe mete uma coisa na cabeça, não há nada nem ninguém que a faça mudar de ideias. E depois? O que é que aconteceu quando a sua filha chegou à Alemanha, lá a essa terra? Como é que a história acaba? Ainda não acabou. Mas tudo indica que vai acabar com um casamento. Ah, estou a perceber. Ela foi procurar o noivo, tiveram uma explicação, o rapaz arrependeu-se e a sua filha perdoou-lhe e vão casar. Não, não foi bem assim. Ela não foi procurar o Brad? Olha quem. Foi, mal chegou a Mannheim. Ah, mas não o encontrou. E continuou à procura dele. Se ela é assim tão determinada como a senhora diz, não tenho dúvida que vai acabar por encontrá-lo, que vão fazer as pazes e, claro, tudo vai terminar em casamento. Continua a não acertar. A Marta encontrou o Brad. Foi rápido e fácil. Conhecia-lhe os hábitos, os sítios que ele e a Brigitte costumavam frequentar. Ora, quando a minha filha se foi colocar em frente da mesa da esplanada, onde ele e a alemã, absortos, faziam talvez projetos para o futuro. Ai, que horror! Ai, até estou toda arrepiada só de imaginar a cena. A sua filha à frente deles, a apontar-lhes a pistola. Qual a pistola? Então ela não usa a minha só como a pistola? Ah, não. Então, mas a senhora não disse que em sua casa ela tinha... Que eu... Sim, que eu lhe emprestasse a pistola do pai. Para matar o noivo, não disse? Disse. Mas isso são coisas que saem pela boca fora de uma pessoa num acesso de raiva. A Marta é muito impulsiva, mas é também muito sensata. E a viagem de avião deu-lhe tempo suficiente para compreender que não seria pela força das armas que ia reconquistar o amor do noivo, não é? Ah, então a sua filha foi posta à frente deles, sem a pistola, e depois? Depois o Brado olhou para ela, fez-se muito pálido, arregalou os olhos como se estivesse a ver um fantasma e deitou a fugir pela rua fora. Penso que foi afinal isso, o aspecto profundamente ridículo daquela situação, que a levou a desinteressar-se completamente do Brad. Ela precisa de um homem que a ame, sim, mas que ao mesmo tempo possa respeitar como indivíduo, pela integridade do caráter dele, pela forma como se responsabiliza pelos atos que pratica, por muito reprováveis que possam ser. Já estou a perceber. O Brad a fugir pela rua fora não era bem a ideia de marido que a sua filha tinha imaginado. Claro que não. E isso fê-la ficar em paz. Nesse momento, sim, é que o Brad tinha realmente desaparecido. Desaparecido dos pensamentos dela, quero dizer. E pronto, acabou a história. E a nossa viagem também está a terminar. Mas então e o casamento? A sua filha não vai casar? Vai, mas não com o Brad. Com um primo que conhece desde criança e a quem, nessa altura, chamava o seu futuro marido. Coisas de miúdos. Fizeram por acaso juntos a viagem até Lisboa. É verdade, não lhes queria dizer que a Marta voltou para cá pouco tempo depois. Fizeram juntos a viagem e, uma vez cá chegados, passaram a ver-se com assiduidade. E o casamento é deste domingo a 15 dias. Estamos a chegar. Eu ajudo-a a tirar a mala. Obrigada. Afinal, o que me contou não é exatamente a história... De um crime? Pois não. Deixe-lhe o jornal que me pediu para ler. Afinal, com a nossa conversa, mal passou os olhos por ele. Se já não precisa, obrigada. Sabe, não é por me interessarem estas histórias tão macabras, antes pelo contrário, mas... Sempre distraem, não é? Ajudam a passar o tempo. Por mim, agora, todo o tempo é pouco para tratar dos preparativos do casamento da minha filha. Tive muito gosto em conhecê-la. Acabaram de ouvir, em tempo de teatro, Viagem com Relato de Crime, um original de Carlos Cabral. Personagens e intérpretes: Primeira Senhora, Rosa Lobato Faria; Segunda Senhora, Lourdes Norberto; Marta, São José Lata; Teresa, Fernanda Neves. Captação e registro de som de Rubi Ávila. Sonorização de Fernando Guerra. Direção e realização de Teles Gomes. segundo anexo intitula-se O Natal do Sr. Scrooge e foi adaptado do conto A Christmas Carol, Charles Dickens. A gravação que recuperámos desta peça radiofónica encontra-se incompleta e desconhecemos o elenco. Poderá ter como ator principal Mário Viegas. Pela sua raridade, considerámos relevante passar tudo o que foi possível transferir para formato digital. Of all the good days in the year, on Christmas Eve, old Scrooge sat busy in his counting house. It was cold, bleak, biting weather, foggy withal, and he could hear the people in the court outside go wheezing up and down, beating their hands upon their breasts. Oh, it's Christmas time, and we travel far and near. May God bless you and send you a happy new year. O Natal do Sr. Scrooge. O conto de Charles Dickens, na versão de Carlos Cabral. Natal, Toby, e um feliz ano novo, que 1844 dê tudo o que desejares. Boa tarde, Sr. Cratchit. O meu tio? Lá dentro, no escritório. Está sozinho? Sozinho. Tio Ebenezer? Entra! Feliz Natal, tio Ebenezer. Feliz Natal. Deixa de disparates. Disparates? Então o Natal é algum disparate? Ah. Com certeza que não está a falar a sério. Isso é que estou. Feliz Natal, dizes tu. E que razão tens tu para te sentir feliz no Natal? Se és tão pobre nesta época como em todo o resto do ano. Se eu não me posso sentir feliz no Natal porque sou pobre, o tio devia estar felicíssimo porque é muito rico. Rico? Eu? Tu não me lês para lá. Tio, não seja mal agradecido a Deus nem rabugento. E diga comigo, feliz Natal. Deixa para isso. É sempre no Natal que dou comigo um ano mais velho, mas nem uma hora mais rico. Tio. Ah, sobrinho, sabes que mais? Vivo o Natal à tua maneira, deixa-me vivê-lo a mim. Mas o senhor não o vive. Pois então deixa-me não o viver. Hás de vir a tirar grande lucro dessa tua mania do Natal. Então, tio, não se zangue. Eu venho convidá-lo a cear connosco amanhã lá em casa. Muito agradecido. A ti e à tua mulher eu desejo as maiores felicidades, mas prefiro saber-vos à distância. Boa tarde. Bom. Em homenagem ao Natal, fiz a minha tentativa. Ah. E quero manter a minha boa disposição até final. Por isso, tio Ebenezer, volto a desejar-lhe Feliz Natal. Boa tarde. E um Feliz Ano Novo. Boa tarde. Desejo-lhe um Natal muito feliz, Sr. Cratchit. Para si e para toda a sua família. Um Feliz Natal também para o senhor. Ah, perdão, cavalheiros. Com licença. Faça favor, faça favor. Muito boa tarde. Os senhores desejam... Temos um assunto a tratar com a administração da firma. Senhor Scrooge, estão aqui dois cavalheiros que pedem para ser recebidos. Eu não espero ninguém. Bom, mas enfim, uma vez que estão aí, entrem. Digam-me ao que vêm. Com licença. Com licença. Na tabuleta lá de fora está escrito Scrooge e Marley. A quem temos a honra de nos dirigir? Ao Sr. Scrooge ou ao Sr. Marley? O Sr. Marley morreu há 7 anos. Faz exatamente 7 anos, esta noite. Então queira receber os nossos sentidos pêsames, com 7 anos de atraso. Lamentamos o infausto acidente. Tanto mais que não temos dúvidas de que ele estaria desejoso de poder colaborar connosco. Colaborar? Mas também não temos dúvidas de que a generosidade do defunto estará condignamente representada pelo seu sócio sobrevivente. Como diz? Generosidade? Sim. Cavalheiro, representamos a associação de bem-fazer denominada Em Cada Natal Mais Um Irmão, como poderá testemunhar por estas nossas credenciais. Nesta época festiva do ano, é habitual criarmos um pequeno fundo a favor dos pobres e dos protegidos que tanto sofrem. Mas, senhores, o Natal é para mim uma época como qualquer outra. Além de que as minhas fracas disponibilidades materiais não permitem dar-me ao luxo de fazer felizes os preguiçosos. Então, muito boa tarde. Boa tarde. A gente não pensa noutra coisa senão no Natal. Natal. Que diabos carrega? E com isto já vão sendo horas de fechar o escritório. Bom, podes arranjar as tuas coisas que por hoje acabamos. Vamos embora. Com certeza, Sr. Scrooge. Imagino que queres ter livre todo o dia de amanhã. Se não lhe causa transtorno, Sr. Scrooge. Claro que me causa transtorno. E não é justo. É mesmo, devo dizê-lo, uma exploração tua. Mas nada vale eu estar para aqui a chamar-te à razão. Queres o teu dia todo de amanhã e vais tê-lo. Vais-te estar cá bem cedo no dia seguinte. Pode ficar descansado, Sr. Scrooge. E muito agradecido, Sr. Scrooge. Estamos em casa. Acendamos a vela para ver se enxergamos alguma coisa. A luz que dá e nada é tudo o mesmo. Parece que estamos no velório do Marley. Hoje não sou capaz de deixar de pensar nele. É curioso que o nome do meu ex-sócio tenha vindo há pouco à baila, exatamente 7 anos passados, sobre a data do seu falecimento. Que barulho foi este? Parece a sineta que está em cima da escrivania do meu quarto. Mas coisa tão estranha. Andará alguém cá em casa? Aparentemente está tudo calmo. Ninguém atrás da porta, ninguém debaixo da cama e ninguém no armário. Deve ter sido impressão minha. Será que esta casa é assombrada e eu desconheço esse facto? Tretas. Os fantasmas não existem. Estás aí dentro, Scrooge. Sinto que estás aí. Olha que voz tão parecida com a do Marley. Quem é? O que quer? Sou o fantasma do teu ex-sócio, Jacob Marley. Não acredito. Voltei para te avisar. O Marley morreu faz 7 anos. Ninguém o sabe melhor do que eu. Seja lá quem for, deixe-te disparar-te e desapareça daqui. Não penso que lhe vou abrir a porta. Nós não precisamos que nos abram as portas. Não te assustes com o que vais presenciar. Toma atenção. Está a passar através da porta. Disse-te que as portas não eram obstáculos para nós. Não acredito. Não acreditas que eu tenha sido o teu sócio, Jacob Marley? Não acredito, é fantasmas. E no entanto? Tens um mesmíssimo rosto. Vestes como ele, o colete que nunca mudava, as calças justas, as botas de canos virados. Só que o Marley... Se me conseguires dar uma prova, acreditarei estar em presença do fantasma do meu ex-sócio Marley. Então houve. Todos sabiam, porque foi isso que fizemos constar, que o cofre embutido na parede do escritório da nossa firma tinha uma combinação impossível de decifrar. Para que ninguém pudesse deitar mão aos preciosos valores que lá guardávamos. Mas só tu e eu sabíamos que lá dentro não havia nada que valesse a pena roubar. E aquilo que verdadeiramente interessava estava escondido por debaixo da primeira. Cala-te, cala-te! As paredes podem ter ouvidos. Está bem, eu calmo. Mas agora, acreditas em mim ou não? Acredito, é-me forçoso acreditar. Mas porque veio um fantasma à Terra e porque me procura? Estou aqui esta noite para te avisar que ainda tens uma oportunidade de escapar a um terrível destino igual ao meu. E que oportunidade é essa? Em breve serás perseguido por 3 espíritos. Perseguido por espíritos? Assustas-me, Marley. Sem as visitas deles, não poderás ter esperança de evitar percorrer um caminho igual ao que eu trilho. E sabes quando virão? Espero o primeiro esta noite, quando o sino bater a 1. O segundo virá amanhã à mesma hora. E o terceiro daqui a 2 noites, quando o relógio tiver acabado de soar as 12 badaladas. Mas... Não esperes voltar a ver-me. E tenta, para teu bem, lembrar-te do que te contei. E agora adeus. O vento está a levantar-se. Vai levar-me com ele. Marley! Marley! Espera! O meu tempo aqui está a findar. É forçoso que te deixe. E partiu, voando através da janela. Uma hora da madrugada, mas porque estou eu deitado na minha cama todo vestido? Sim, eu sonhei que o fantasma do Marley me tinha aparecido. Sonhei. Em breve serás perseguido por 3 espíritos. Espero o primeiro esta noite, quando o sino bater a 1 hora. Sonhei ou terá mesmo acontecido? Que claridade é esta? É 1 hora da madrugada ou 1 hora da tarde? Não pode ser, não ia dormir tanto. Contudo, verifiquemos. Mas as cortinas da cama estão a levantar sozinhas. Mas... E que som é este? Por que fechas os olhos? A luz que irradia é tão intensa. Espero que seja suficiente para iluminar o teu caminho a partir deste momento. Vossa Excelência, é o espírito cuja vinda me foi anunciada... Eu sou. Sou o espírito do Natal passado. De um passado remoto? Não. Do teu passado. E o que o trouxe até mim? Tentar que reencontres a felicidade? Levanta-te e vem comigo. Vamos sair voando através desta janela. Vem. Impossível. Eu sou mortal. Se tentasse voar, cairia abaixo. Deixa que a minha mão toque o teu coração. Verás como a energia que transmito te permitirá voar comigo e, espero, vencer muitos outros obstáculos. Eu tenho medo. Dá-me a tua mão. A minha força dar-te-á coragem. Vamos. Socorro! Eu vou cair. Experimenta abrir os olhos e olhar para baixo. Não consigo. Tem confiança em mim. Não te deixarei cair. Mas não estamos a sobrevoar Londres. Pois não. Vês ali adiante aquela aldeiazinha? Repara na ponte sobre o rio que serpenteia através dos campos. Na capela. Este lugar não te recorda nada? Claro que sim. Foi aqui que me criei há tantos anos. Mas como é possível voltar? Sou o espírito do Natal passado. Estás a visitar comigo alguns dos teus antigos natais. Como a capela está hoje iluminada. E quanta gente alegre a abandona agora. Acabaram de assistir à missa do galo. Vamos descer e juntar-nos a eles. Descobre-nos. Não. São apenas sombras daquilo que foram. Não poderão aperceber-se da nossa presença. Reconhece alguém? Quase todos. Neste Natal eu teria os meus 7 ou 8 anos. Mas lembro-me bem. Aquele garoto além, montado na mula parda. É o Joseph, o meu companheiro de carteira no colégio. E o que vai a pé ao lado dele? Dei uma vez uma pedrada na cabeça quando nos envolvemos à bulha por causa de uma rapariga. Na carroça à frente seguem os pais do Will e a avó. É estranho que o teu antigo eu não se encontre no meio deles. Estudávamos todos numa espécie de colégio interno a umas léguas da aldeia. Mas no Natal há férias. E eles, os teus colegas, estão aqui. Na maior parte das vezes, o meu pai não me autorizava a vir a casa nas férias do Natal. Então, nesta noite de um dos teus natais passados, que estamos a visitar, o colégio não deve estar completamente vazio. Volta a dar-me a mão. Vamos verificar se assim é. O colégio é aquele edifício grande de tijolo à nossa esquerda, com o catavento em forma de galo no cimo do telhado. Vamos descer e olhar mais de perto. Ai, olha, viemos dar ao pátio do colégio. A minha sala de aula era ali. Espreitemos pela janela. Que sítio triste. É frio e enorme. E aquela criança sentada à secretária a ler? Sou eu. Enfim, era eu. Neste Natal, também não fui autorizado a ir a casa. Recordas-te do que estavas a ler? Muito bem. É um livro de aventuras. Quando ficava sozinho no colégio, só lia livros de aventuras. O Alibaba, o Robinson Crusoe. Eram elas que... Te davam ânimo para continuares aqui sozinho. Sem poder estar junto dos teus companheiros a assistir à missa da meia-noite. Sim. Pobre criança, pobre de mim. Tens a voz a tremer. Não é nada. Eu estou um pouco constipado. E isso que brilha aí, junto ao teu olho esquerdo, é uma lágrima? Não. É uma borbulha. E foi sempre assim? O quê? Essa tua solidão, esse afastamento da tua família e dos teus amigos nas noites de Natal? Quase sempre. Eu sei. Vamos ver esse Natal. Vês? Continuas ali dentro, na tua sala de aula. Uma noite de outro Natal. Agora és um pouco maior. E dir-se-ia que esperas. A minha irmã mais nova. Tinha-me dito que ia tentar conseguir que o meu pai... Repara. Estão a abrir a porta da sala. É ela? Sim. É a minha irmãzinha. Meu querido irmão. Fan. Vim buscar-te para te levar comigo para casa. Para casa, minha querida Fan? Sim, para casa, para sempre. Falas verdade? Falo. Para casa e para sempre. Sempre. O nosso pai está muito mais carinhoso do que era antigamente. E aquela casa agora é o céu. Numa destas noites, quando me ia deitar, ele falou-me de uma maneira tão terna que não hesitei em pedir-lhe mais uma vez que te deixasse voltar para casa. E ele disse que sim, que podias ir. E mandou-me vir-te buscar de carruagem. Vais para junto de nós e nunca mais voltarás para aqui. Já pensaste bem? O Natal em nossa casa. Como nos vamos divertir. Como te ia agradecer, minha querida fã? Tragam para baixo a mala do menino Scrooge. Fui informado por uma carta do teu pai que a tua irmã me trouxe. Estás autorizada a ir passar a casa este Natal. Pois, muito bem, muito bem. Ao que a tua mala esteja atada ao tejadilho da carruagem, podem partir. Muito obrigado, senhor diretor. Vamos embora, vamos embora. Querem tomar um cálice de qualquer coisa para a viagem? Não, muito obrigado. Um feliz Natal, senhor diretor. Vamos embora, vamos embora. Então adeus e façam boa viagem. A velocidade a que esta juventude se move cansa-me. Cansa e seca-me a garganta. Estou a precisar de beber um trago. Christmas time when we travel far and near. May God bless you and send you a happy new year. Uma criatura delicada, a tua irmã. Como uma flor que um sopro é capaz de fazer murchar. Mas tinha um grande coração. Tinha, sim. Um grande coração. Morreu já a mulher. E penso que deixou filhos. Um filho apenas. O teu sobrinho Fred. Sim, sim, sim. O meu sobrinho. Com certeza convives com ele. E desse modo é um pouco como se a tua querida irmã continuasse junto de ti. A verdade é que eu e o meu sobrinho Fred... Diz? Bom, convivemos pouco. Volta a dar-me a tua mão. Ai. Vamos viajar até outro dos teus natais passados. Ah, voltamos a sobrevoar Londres. Exatamente. Londres. Recordas-te deste parque? Está quase deserto. Mas ali, ali, sentados naquele banco, por baixo da árvore grande, estão dois jovens. Aproximemo-nos. Repara no rapaz. Sou eu. A tua sombra. Devia ter uns 20 anos. Quem é aquela bonita jovem vestida de luto que está a teu lado? Era... Estivemos noivos. Para ti, represento muito pouco. Um outro ídolo ocupou o meu lugar no teu coração. Um outro ídolo ocupou o teu lugar? Sim. Um ídolo de ouro. O dinheiro. O que dizes? Ultimamente, o teu único pensamento é amealhar, fazer fortuna. E recriminas-me por isso? Eu não te recrimino. Desconheço-te. Eu não te compreendo, Bel. És agora tão diferente do rapaz que conheci há 3 anos. Diferente em quê? Dantes pensavas em mim. E continuo a pensar. Não digo que não. Uma vez por outra. Eu agravo-te. E por isso é certo que de quando em quando pensarás em mim. Mas não sou o principal objeto dos teus pensamentos. E como podes pretender ler-me os pensamentos? Posso lê-los. Posso lê-los porque te amo. Afirmas que estou diferente. Mas vejamos, Bel, isso é natural. Quando te conheci era um rapaz. Pouco sabia da vida. Depois cresci e tornei-me mais sensato. Compreendi que aqueles que são pobres nunca serão verdadeiramente aceitos pela sociedade. Pela sociedade dos ricos? Pela parte da sociedade em que vale a pena viver. Isso quer dizer que renegaste os teus antigos ideais. Eu vou ser mais clara. Se nos tivéssemos encontrado apenas agora, repararias em mim? Com certeza que sim. És tão bonita. Ai, não é do meu aspecto que eu estou a falar. Sei que darias pela minha presença, porque, como dizes, me achas bonita. Mas serias capaz de te ligar a mim? De celebrar comigo um compromisso igual àquele que celebrámos há 3 anos? Comigo? Uma rapariga pobre cujo pai faleceu recentemente e que não tem outra fonte de subsistência além do seu humilde trabalho. Não respondas. Não me mintas. Eu sei que não o farias. Não é verdade. É. E não o farias porque há tempos a esta parte o teu único fito é enriquecer o mais depressa possível. Uma rapariga pobre não é à partida um bom aliado para quem quer tentar obter fortuna. Amavas aquela rapariga? Muito. E acabaste por perdê-la? É bem verdade que não se pode ter tudo? O que queres dizer? Perdeste a mulher da tua vida, mas conseguiste ser rico. Por favor, espírito, não me mostres mais nada. Não me persigas mais. O meu tempo de estar contigo terminou. Vais regressar ao teu quarto, à tua cama. E eu desejo-te um bom Natal. Uma hora, mas como é possível? Se ainda há pouco caí na cama e eram Já não sei, uma hora da madrugada. Mas era agora que o fantasma do Marley me disse. E o espírito do Natal passado confirmou que eu devia ser visitado por um outro ser celestial. Aguardemos. Aguardemos. Bom, o relógio da torre está adiantado. Os espíritos lá no céu não são muito pontuais. Scrooge! Que voz é esta? Scrooge! Estou à tua espera. Sou o espírito Natal presente. Mas que casa é esta para onde me trouxeste, espírito? E como é que agora é dia, se há instantes quando saímos do meu quarto era noite sagrada? Não tentes compreender estes fenómenos. O tempo para um espírito como eu não é igual ao dos mortais. Seja, seja, mas que fazemos num local tão pobre? Sabes porque é pobre? Porque o chefe de família, um honrado escriturário que tem mulher e 4 filhos... o mais pequeno dos quais, aleijado das pernas, farta-se de trabalhar, mas recebe do patrão um ordenado miserável. E que tenho eu com isso? Penso que tudo. É que estamos em casa do Bob. E, como sabes, és patrão dele. Mas que fazemos agora aqui, sentados na relva deste parque? E porquê agarraste em mim, me puseste às cavalitas e me tiraste da casa do Bob? Foi um favor que te fiz. Que favor? Tirar-te daquela casa tão humilde. Não te forçar a assistir àquele triste jantar de Natal. Triste? Pareciam-me todos bem alegres. Limito-me a repetir o que me disseste quando lá chegámos. O quê? Que aquele jantar de Natal teria de ser forçosamente muito triste. Porque o dono da casa, que por acaso é teu empregado, ganha muito pouco. Por que estás tão calado? Pensava no filho mais novo do Bob, no pequeno Tim, tão doente. Diz-me se ele viverá. Não posso sabê-lo com segurança. Depende de várias coisas. Vai então morrer. Se estas sombras que vejo não forem alteradas pelo futuro, a criança morrerá. Vamos continuar aqui, sentados na relva, no dia de Natal. Não costumas dizer que é um dia como o outro qualquer? Sim. Eu dizia. E para onde querias ir? Tens algum amigo? Alguém te convidou para a sua casa? O meu sobrinho Fred. E tu, que respondeste? Disse-lhe que o Natal era um disparate e que me deixasse em paz. Fizeste muito bem. Não me atormentes, espírito. Gostavas de estar agora em casa dele, não é verdade? É. Vou satisfazer o teu desejo. Deixa o tio Scrooge em paz. Esta é que é a nossa família. E aqui o Topper qualquer dia também faz parte dela. Então, rapaz, não dizes nada. Eu... Amiga é que sabe. Ah, sim. Estás muito calada. Bom. Vamos jogar qualquer coisa. E que há de ser? A cabra cega? Ah, somos tão poucos. As prendas? Não. Eu já sei. Há o sim e não. E como é que se joga isso? Ah, é muito fácil, Topper. Eu penso numa coisa. Cada um de vocês tenta adivinhar no que eu estou a pensar. Pode fazer-me as perguntas que quiser, mas eu só responderei sim ou não. Ganha o que conseguir acertar. Já percebi. Bom, então quando quiserem podem começar. É um vegetal? Não. Um animal? Sim. Vende-se no mercado? Não. Vive em Londres? Sim. É um cavalo? Não. Um cão? Não. Um gato? Não. É mau? Sim. Ruge? Sim. É um urso? Não, filha. Fala? Sim. Ah. Já sei, é um lobisomem. Não. É um animal que vive em Londres. É mau, ruge, fala e não é um lobisomem? Estivemos a falar dele? Sim. Já sei, é o tio Scrooge. Exatamente, Meg. Parabéns. Não, assim não vale. Oh, quando eu perguntei se era um urso, respondeste que não e devias ter dito que sim. Porquê? Porque eu não conheço ninguém mais parecido com um urso do que o nosso tio Scrooge. Agora só podes ter razões para me agradecer por ter trazido de casa do teu sobrinho. Assim não tiveste que continuar a testemunhar como é ótima a impressão que causas nas pessoas. Deixa-me. Deixa-me. Mas diz-me, que local é este? E porque é outra vez noite? Enquanto estiveste comigo, o tempo não foi contado pela vossa medida. Ah, estás a ficar transparente. Vou deixar-te. Ah, eu... Este programa teve locução de Maria Leonor Sousa. Realização de Teresa Cabral.